eu vou dar informação aí, Dona 755, informo que é o número 2 para a cópia, aguarde. Sim, para o som. Sim, repita, informação. Gona 755, saída da El, Leda após Bridge. Trip 5241, pronto, copo. Trip 5241, autorizado Salvador para Montes Claros, nível 180. Decola pista 10, após curva à direita. Sai da Árvore Elétrica, após direta Vitória da Conquista. Transponder 5052. Frequência do controle 120 decimal 8. Ou 5.7, tomar internet. Tipo 5241, cotejamento correto, reporte pronto para puxar essa, né? Autorizado no meu país. Autorizado por acionar, reporte pronto para ataque. Solos 35, autorizado backtrack, reporte livrando parte 4. Solos 077, PLD 1, 84, 3 horas e 27, Campinas com alternativa para ataque. 1077, confirme a alternativa. Confirma. 1077, autorizado táxi até ponto de espera, via Índia, no ponto de espera chame torre, frequência 1118.95, altímetro 1096. Pedido via Índia, ponto 0295, 16, voo 1077. São Salvador, passarela do 2231, tem informação aí, autorização efetiva barreira. Passarela do 2231, informa que é o número 2 para a cópia, aguarde. Para um minuto, por favor, passaria do 2231. Gente, mantenha-se em condições visuais, aposto no rotatório. Olá, como é que é, Beck? 5729, chame Recife, 125, 1 na Terra, no 3325. Boa tarde, Gol, 077, quanto será pronto? 1077, a linha decola da 10, vento 140 graus com 9 nós. Decola do 1077. Vamos para a nota, 3. 1755 para os 4. Uno 755, confirme na escuta do sol. Dois, dois, três, um, pronto, quatro. Tomou sol? Está pronto para qual? Passaredo 2231. Passaredo 2231, autorizado Salvador, para Sierra, Novembro, Bravo, Romeu, via Whisky 42. Nível 200, decola pista 10, após curva à esquerda, saída Momo, transição VATAP, transponder 5101, controle frequência 120 decimal 8. Ok, Barreira, CA na venda Bravo Romeu, a luz 42, do nível 200, a 10, esquerda Momo VATAP, 5101, 120 decimal 8, passarela 2231. Passarela 2231, no cotejamento correto, reporte pronto para a puxa sana. Tráfico Salvador, boa tarde, é o 3519, cliente da UIC, no parte 3, para a vitória da conquista, copia. IP 5219, confirme o horário do plano de voo. 53. IP 5241, no aguarde. Correção, trip e aguarde. 085, Maringá, circuito de transporte. Marinha 7085, intenção pistão no zero. Afirmo, pistão no zero para final no parque militar. Gente, 7085, reparte ingressão no circuito. 85. 10, 16. Sete, decolada aos 39, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, grato, 077. Então, 3217, autorizado. Tá, autorizado puxa e acionar, reporte pronto para ataque. Rodel, gol 1077. Controle de Salvador, boa tarde. Azul 4206, descendo 1-5-0. Azul 4206, identifica, autorizado chega da Mari, desça para nível 050. 050, na Mari. Cinco, dois, um, nove, confirme o horário do plano de voo. Cinco, três. 85, voltando, autoriza sinal direto para o parque militar. Afirmo, 7085. Vento no 30 graus, como 09, altímetro no 06, reporte solo controlado, parque militar. Reportará no solo, 7085. Cara da 1, Solo 399, a linha decola da 10, vento 130 graus, como 09. É, parece que mudou o horário do voo, vou checar com a companhia. Tá bom. Voo no 755, pronto, cópia. Lago, rotatória. Gente, mantenha-se em condições visuais, aposte rotatória visual com campo. Então, plano de voo, nível 360, decola pistão 10, primeira curva à direita, saída da Euleda após bridge, transponder 5-1-1-1, controle frequência 120 decimal 8. Uno 755, com atendimento correto, reporte pronto para puxa e acionar. É nível 060, em forma justa, na 0 no meio. Autorizado chegada mar, identifique e desça para nível 060. Vento no 40 graus com 8 nós, altímetro no 0 no meio, reparte solo controlado. Potará no solo, marinha 705. Então, o Alfa está autorizado a acionar na posição, reporte para correção, aguarde conta. Solo Salvador, voo no 925. Voo no 925, prossiga. 360 Brasília. Foram 925, ciente da informação X-Ray? Sim. Foram 925, informa que é o número 2 para cópia, aguarde. November Yankee Mike, para ingresso no circuito, chame torre 11895. 11895 para ingresso no circuito, grato, Mike, até amanhã. Não prossiga. 11897, temos 182 a bordo, novamente 3 horas e 10, auxiliar da Guarulhos. Confirme, Guardião 02. Abandonando o setor voar para retorno Salvador, visual com campo já aproximado do travésio da praia de duração. Sim, se mantenha-se em condições lá e chame torre 11895. Resultado com entrada pela parte. Altímetro 10, 1 no meio. Bateu no Índia Alfa, no ponto 190, que numa torre 16, mais 1, 5, 10 no meio, 325. 3217, bom voo. Salvador, Guardião 02. Guardião 02, visual com aeronave asa fixa, 3 milhas à sua frente. Guardião visual com aeronave, mantendo aqui estrada do pouco afastado 5.15 milhas. Sente o Guardião 02, intenção parte do Gré. Afirmo, parte do Gré. Sente. Segue para o proa do hangar da RMA, reduzindo na medida do possível. Aguarde para seguir para o Pátio 4, o Guardião 02. Proa do hangar da RMA, aguardando para seguir para o Pátio 4, Guardião 02. Tem uma CHZ, mas vai ligar para Salvador para confirmar. Estamos na sua escuta aqui, tá ok? Sim, trip, assim que tiver informação da CHZ, retorna em contato com o Sol, por favor. Não, mas acho que eles vão entrar direto em contato com vocês. Gente, estamos aguardando aqui. Contato com a gente, por gentileza? Sim, a gente está aguardando aqui, gente. E muito obrigado. Então, 3560, desça para 4 mil pés, ajuste na 0 no meio. 4 mil, 0 no meio. Correta. Paraná 6210 reautorizado, desça para nível 050. 050, mas ele passa mais a zona de 150, ok, da redução do controle. Por cento. Sim, Paraná 6210. Vem bem aqui mais. Guardião 02, Alcana 9 na final do ano 7. Negativo. Ok, reporte RMAS. Reporte para RMAS, Guardião 02. Guardião 02, está pronto, considera da 1-0. 3217, linha decola da 1-0, vento 1-4-0 graus, com 8 nós. Linha decola da 1-0. São Gua Alfa Hotel, PTG Mescone, esse reporte pronto para puxa e acionar. O Tango Hotel já está acionado, está pronto para o táxi, 4304 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando com o para o solo. Está pronto para o táxi, o Tango Hotel. Alfa Hotel, prossiga. Confirme as informações de táxi, por favor. 04 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando com... São Golfo Hotel, autorizado táxi, até ponto de espera, via Pátio 1, Índia, no ponto de espera, chame torre, frequência 118, decimal 95, altímetro 1096. Torre 118, decimal 95. Segue para o pátio 4, vento 1,40 graus, com 1,09, altímetro 1,06, reporte solo controlado. 1,06, tomará no solo controlado, guardião 02. 360, decola pistão 1,0, primeira curva direita, saída árvore, transição Elefa, transponder 5,1,1,2, controle frequência 1,20, decimal 8. Do 4206, desce para 2000 pés, ajuste no 0 no meio, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000 pés, 0 no meio, tomará estabilizado ILS para 11, ajuste para 6 no meio. Modelinho 208, controle, 1925. 1925, contagiamento correto, reporte pronto para puxa e acionar. Portará, 1925. 5 bora. Decolado ao 50, controle 120, decimal 8, bom voo. 0817, obrigado. 31 autorizado, puxa e acionar, reporte pronto para ataque. Pronto para ataque, 220. Estamos mantendo 250, 6210. Controle de Salvador, 3217. São 3560, livre restrições, voadona da presente, desce para 3000 pés, ajuste no 0 no meio. Dura da presente, 3000 pés, 3560, 1-0 no meio, ao controle Salvador, 3217. São 3217, contato radar na decolagem, só me mantém 360, voa lida. 360, voa lida. Guardião 02, solo 5-1, frequência livre. Roma 755, mantém posição aguarde para puxa acionar. Hotel ali, mantenha no zero. Ato, frequência livre estacionar. 755 em coordenação com a equipe de solo, após passagem do Alfa Tango 72 da Passaredo, autorizado a iniciar a puxa e acionar. Após reporte por ataque. Salvador, bom dia, boa tarde, 767-20, passou 190, 660. 7720, acionando a identificação, desce para 4 mil pés, que é legal no 06, chegada bom. 4 mil no 06, solicita autorizaria da Pelô. Autorizado pelo WebJet 7720. Pelô, 4 mil, 1.600. Zero, desce para 2 mil pés, QNH 10 no meio, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2 mil, 16, reportar estabilizado ILS, 3.60. Azul 4206, completa aproximação, chamador Rio 1, 1895. Confirmando 181, azul 4206. 1118, decimal 95, azul 4206. 1895, obrigado, um bom dia. 1118, decimal 95, azul 4206. 118,95, 11895, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, o Tango Alfa Hotel na saída da Elf, passando mil pés. Aguarde. Oceané 6210, reduza para 1180 nós, desce para 4 mil pés, que é negar 10 no meio. 4 mil, reduzindo 6210. Papa Romeu Tango Alfa Hotel, contato radar na decolagem, submantenha o nível de voo 240, saída da El. Saída da El, subindo por 240, Tango Alfa Hotel. Paulo Salvador para puxanamento, clipe 5241. Confirme para o sol. É o trip 5241, puxa acionamento. 5241, no parte 3 autorizado, para o acionamento, chame pronto para o táxi. Ciente, autorizado, chamará 5241. Papá, Mike Eco Delta, mantendo 5 referências visuais, por 1.500 pés, direto para o Itapuã, reporta para descer. Maquiaco Delta, desça para 500 pés, reporta através de parque de situação. Oxané 6210, desça para 3 mil pés, que é legal no 0 no 6. Segue tráfego 12 horas, 8 milhas à sua frente. 3 mil, tem tráfego à frente. Para o táxi passageiro 2231, estamos com o POB de 68, da presente 5 horas e 20, alterna Brasília. Chana 6210, desça para 2 mil pés, autorizado ILS após Luna. Reporta estabilizado no localizador. Reporta a 3560, estabilizou? Estabilizado no LOC, 560. Então, torre 1-1895. 295, 560, obrigado. Salvador, muito boa tarde, também 560, estabilizado LS, 2 milhas para Ilha Serra. Boa tarde, 3560, reporte externo. 3560. Oceano 62, 10, tráfego informado, está 7 milhas à sua frente, com 150 de ground speed. Reduza para aproximação. Solo Salvador, muito boa noite, Azul 4206, livrou na porta. Azul 4206, autorizado táxi, via Alfa, reporte antes do táxi da Juliette. Via Alfa, reportará antes da Juliette. Douro, da 3560, passar interno, baixa de travada. Alterna, Belo Horizonte, Pampulha. 5241, após passagem do passarelo, autorizado táxi até ponto de espera, via Pate 1, Índia, no ponto de espera, chame torre, frequência 118295, altímetro 10 no meio. Gente, segue o passarelo, após pátio de Índia, quando lá, torre 18... 2231, no boa. Mandei um ponto de espera, aguarde para decolagem. Aparece para espera, aguarde para decolagem, 2231. Oceano 6210, estabilizou? Estabilizando a decolagem, 6210. Oceano 6210, completa aproximação, torre 1-1895. A bordo, 6 horas de autonomia, Oceano 7. Confirme informações para táxi. Solo Salvador, bom 75 para o táxi, 71 a bordo, 6 horas de autonomia, Oceano 7. Aproximação, informa aí pista livre, tráfego que o precede está aproximadamente 1 milha para a cadeira, vento 130 graus, 109, ajuste 10 no meio. Número 2, 2, 3, 1, faz o pouso da nave na curta final, autoriza a passar da Dramaté. Vai assim que imediato, confirmo, de tão logo autorizado, melhor dizendo? Sim, aqui. Ali prepara para decolar assim que é autorizado. Sim, autorizado, eu vou. 6210, complete aproximação, aguardando informação de pista livre, agora o número 1 para pouso. Informa aeronave ATR, ingressando para decolagem assim que autorizado, vento no 40 graus, 109. Ajuste no 0 no meio. Aqui o cliente do ATR, informação do externo agora, 6210. Web 6720, desça para 2 mil pés, que é legal no 0 no meio, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2016, X-Ray autorizado, informando estabilizado, né? Estabilizado hoje. 4206, após passagem do Boeing 737 da Gol, autorizado ingresso no Pátio 1, Gate 1, via Juliette. Solo, 3560, livrou na sua escuta para o táxi. 3560, autorizado táxi via Alfa, no reporte antes do táxi Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3560. Mike Eco Delta, informe-se visual com tráfego na final, pista no zero, agora à sua esquerda, o tráfego é um Airbus.